Capítulo 16. Muita oração. O preço da unção. No sistema cristão, a unção é a unção do Espírito Santo que separa o pregador com vistas à obra de Deus e o qualifica para essa obra. Essa unção é uma capacitação divina pela qual o pregador realiza os propósitos peculiares e salvadores da pregação. Sem essa unção, não se colhem resultados espirituais verdadeiros. Os resultados e as forças na pregação não se levam acima do discurso desprovido de santidade. Sem a unção, o discurso é tão potente quanto o púlpito. Essa unção divina sobre o pregador gera, por meio da palavra de Deus, os resultados espirituais que fluem do Evangelho, e sem essa unção, não se sabe se os resultados aparecerão. Muitas impressões agradáveis podem surgir, mas todas elas ficam muito abaixo das finalidades da pregação do Evangelho. Essa unção pode ser simulada. Existem muitas coisas que se assemelham a ela. Podem existir resultados que simulem seus efeitos, mas tais coisas são estranhas a seus resultados e natureza. O fervor ou a brandura eliciada por um sermão adoçado ou emocional podem se parecer com os movimentos da unção divina, mas não possuem a força penetrante e certeira de quebrantar o coração. Não há nenhum bálsamo que cura o coração nesses movimentos superficiais, complacentes e emocionais. Não são radicais, não saem em busca do pecado nem o curam. Essa unção divina é o traço marcante que separa a pregação do Evangelho verdadeiro de todos os outros métodos de apresentar a verdade. Sustenta e interpenetra a verdade revelada com toda a força de Deus, ilumina a palavra, alarga e fecunda o intelecto e provê a capacidade de compreender e aprender a palavra. Qualifica o coração do pregador e o conduz a uma condição de ternura, de pureza, de força e de luz, necessária para garantir os melhores resultados. Essa unção provê ao pregador liberdade e alargamento do pensamento e da alma, uma liberdade, plenitude e retidão de discurso que não se pode assegurar com nenhum outro processo. Sem essa unção sobre o pregador, o Evangelho não tem nenhum poder de propagação que seja superior a qualquer outro sistema de verdade. Este é o selo de sua divindade. A unção no pregador põe Deus no Evangelho. Sem a unção, Deus está ausente e o Evangelho fica abandonado às forças vulgares e insatisfatórias que a engenhosidade, o interesse ou os talentos dos homens podem tramar para impor e fazer avançar as suas doutrinas. É nesse elemento que com mais frequência o púlpito fracassa. É bem nesse ponto extremamente importante que ocorrem lapsos. É possível haver instrução, brilhantismo e eloquência, podem deliciar e encantar. Métodos sensacionais ou menos ofensivos podem trazer o populacho às pencas. O poder mental pode impressionar e forçar a verdade com todos os seus recursos, mas sem essa unção. Cada um desses itens não passará de um ataque petulante das águas a um Gibraltar. Os borrifos de água e a espuma podem cobrir e reluzir, mas as rochas permanecem ali no mesmo lugar. Não se impressionam e nem são impressionáveis. O coração humano pode ter sua dureza e pecados retirados por essas forças humanas, da mesma forma que essas pedras podem ser eliminadas impetuosamente pelo ir e vir incessante do oceano. Essa unção é a força da consagração, e a sua presença é o teste contínuo dessa consagração. É a unção divina sobre o pregador que assegura a sua consagração a Deus e a sua obra. É somente isso é a consagração, embora outras forças e motivos possam chamá-lo ao trabalho. A separação para a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo é a única consagração que Deus reconhece como legítima. A unção divina, essa unção celeste, é o que o púlpito precisa e deve ter. Esse óleo divino e celeste colocado sobre o púlpito pela imposição da mão de Deus precisa suavizar e lubrificar o homem todo, coração, mente e espírito. até que o separe com o distanciamento poderoso de todos os motivos e objetivos terrenos, seculares, mundanos e egoístas, separando para tudo que é puro e afeito a Deus. É a presença dessa unção sobre o pregador que cria a agitação e o atrito em muitas congregações. As mesmas verdades são proferidas no rigor da letra, mas não se vê nenhuma ondulação e não se sente nenhuma dor ou pulsação. Tudo está silencioso como um cemitério. Outro pregador vem e essa influência misteriosa está sobre ele. A letra da palavra foi inflamada pelo espírito. Os espasmos de um movimento poderoso se fazem sentir. É a unção que permeia e agita a consciência e que quebranta o coração. A pregação sem unção torna tudo rígido, árido, acre e morto. Essa unção não é uma memória ou apenas uma época do passado. É um fato presente, percebido, consciente, pertence à experiência do homem e também à sua pregação. É isso que o transforma à imagem de seu mestre divino, assim como aquilo pelo qual declara as verdades de Cristo com poder. É tanto poder no ministério que chega a ponto de fazer tudo mais parecer débil e vão sem ela. E com a sua presença consegue fazer propiciação pela ausência de todas as outras e mais débeis forças. Essa unção não é uma dádiva inalienável, é uma dádiva condicional. E sua presença é perpetuada e intensificada com o mesmo processo pelo qual foi pela primeira vez obtida, pela oração incessante a Deus, pelos desejos fervorosos por Deus, por estimar-lhe o tamanho ao buscá-la com um ardor incansável, ao considerar que sem ela tudo mais é perda e fracasso. Como é essa unção e de onde vem? Vem direto de Deus em resposta à oração. Somente o coração que ora fica cheio desse óleo santo. Lábios que oram são ungidos com essa unção divina. Oração, muita oração. É o preço da unção na pregação. Oração, muita oração, é a única e exclusiva condição para essa unção. Sem a oração incessante, a unção nunca chega ao pregador. Sem perseverança na oração, a unção, assim como o maná recolhido em excesso, cria bichos.